foi queimando, feito cicatriz. Do corpo estreito, quase ausente, o cheiro ardido e transparente. Era certo da questão X. Que o líquido fermente, se separem as sementes, é. Ponham-se os pingos nos is. Que a lente do amor aumente. Faça em presença o que é ausente. Só se vive por um triz. Só o amor pode juntar o que o desejo separou. Não poderia ontem se vestir de amanhã. Prendiu assim um ferro quente e seu rosto em minha mente. Foi queimando, feito cicatriz. Do corpo estreito, quase ausente, o cheiro ardido e transparente. Era certo da questão X. Que o líquido fervente, se separem as sementes.